de algo me abster, deixar o mundo e entrar na luz, pra ser usado nas mãos de Jesus. A olaria tive que descer e subir vaso santo e fiel, cheio de azeite, já adornado pelo oleiro, vaso trabalhado, agora pronto pra louvar a Deus. Pra ser um vaso escolhido por Deus, a olaria tive que descer e ser quebrado e depois refeito pelo grande oleiro, que toma o barro e faz como quer, dá lugar de honra, faz o vencedor. Pra ser usado, instrumento vivo nas mãos do Senhor. O azeite santo não pode esconder, ouve depressa a Jeová, que o oleiro sabe o que fazer. Abre pra ele o teu coração e sobe o vaso santo e fiel, cheio de azeite, já adornado pelo oleiro, vaso trabalhado, agora pronto pra louvar a Deus. Pra ser um vaso escolhido por Deus, a olaria tive que descer e ser quebrado e depois refeito pelo grande oleiro, que toma o barro e faz como quer, dá lugar de honra, faz o vencedor. Pra ser usado, instrumento vivo nas mãos do Senhor. Pra ser um vaso escolhido por Deus, a olaria tive que descer